Salve, salve, pessoas, amigos, amigas e amigues, tudo certo? Boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu sou o Júlio Oliveira e essa é mais uma Sessão Barulho. Edição número 10, né? Aqui que faz parte da cadeia de programas aqui do Curto Circuito Underground. Inclusive, já estamos na 10ª edição, né? Pode parecer pouco, né? Mas só quem sabe, só quem faz esse lance de mídia independente, de rádio e essa doideira aí que é catar música aí pra todo mundo escutar, sabe o trabalho que é. Mas enfim, estamos aqui na Rádio Aconchego, pra todo o Recife, pra todo mundo. E é isso, antes de qualquer coisa, quero lembrar aí para todos e para todas que continuamos ainda sem sintonia no FM. A galera aí, Fernando, Priscila, Augusto, estão no corre aí de resolver isso quanto antes. Não é uma coisa tão simples o quanto a gente imagina, né? Mas, em paralelo, continuamos firmes e fortes no radioaconchego.milharal.org, que foi o blog aí que onde você está escutando esse programa, onde você baixou esse programa aí. Né? E vamos direto ao assunto de hoje, nessa 10ª edição da Sessão Barulho, mais do que especial, que é Zoadas do Interior. E hoje a gente vai homenagear aí bandas do interior de Pernambuco, onde está localizada aí a Rádio Aconchego, os estúdios Caras de Rato e etc. E nossa maior parte da nossa vivência aí dentro do underground. E tocaremos bandas que ainda fazem parte aí da correria que é fazer som no interior, né? E por algumas vezes já toquei no interior e sempre achei massa a receptividade da galera. Sempre o corre da galera sempre foi em dobro. Que isso é difícil fazer música underground aqui no Recife, região metropolitana e tal. Imagina no interior. E é isso. E a primeira banda aí da noite, começaremos logo aí pela velha guarda, né? É o Psyche Acid, de Caruaru, do nosso amigo aí, Nato Villanova, que tem uma contribuição ímpar no underground aí do interior, de Pernambuco. É um cara foda, das antigas aí, que ainda, ao que parece, ainda tem vontade ainda de fazer som, tem vontade de conhecer banda. Recentemente tive o prazer de fazer um ensaio lá no estúdio dele em Caruaru, uma receptividade muito boa e tal. A banda faz um som thrash metal visceral aí, com abusando de solo, e o que é bom também, muito foda. Tocaremos uma música chamada Corrupt, do álbum lançado em 2013, chamado Disturbance Wilted Control, né? Classiqueira. E a outra banda que vem em seguida é a Cachorro da Doença, Grindcore aí, visceral, também de Caruaru, e é essa nova geração aí, digamos aí, do som underground lá dessa cidade querida. E tocaremos músicas do disco Degradação Humana, que é de 2014, um debut de CD muito foda, e que merece o respeito da gente pela qualidade da música, pela qualidade das letras também. Porque se você dá uma pesquisada rápida aí na internet, você consegue ver as letras, são letras legais da banda, né? Tocaremos três músicas, a primeira se chama Epidemia de Pedra, em seguida de Nordeste Inventado e Maldita Herança. Psy Acid com thrash metal, Cachorro da Doença com grindcore. Mete bronca, Gosma. We'll be right back. Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não quero a salvação que vem da submissão, nem as palavras tortuosas de quem se diz irmão. Prefiro andar na luz, à sombra da enganação. Renego o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Libertação. Depois dessas duas cipoadas aí, voltamos com o Curto Circuito Underground, Sessão Barulho, edição número 10. E hoje estamos falando sobre as zoadas do interior. E essa primeira edição, falamos sobre Pernambuco aqui, né? Que é o estado que a gente está localizado, né? Dessa bagunça política aí de sempre. E muito cuidado aí ao votar, se você for votar, se você quiser escolher alguém lá para poder votar, tome cuidado ao fazer isso, tente pensar milhões de vezes antes de fazer, porque tá em jogo muita coisa aí, não é isso? E deixa eu falar de uma coisa bem massa aí. Que é o financiamento coletivo, né? Fazemos mídia independente, fazemos rádio livre, não temos e apoio de nada, de nenhuma organização governamental, não governamental, enfim. Estamos aqui pelo suor, pelo underground, e a Rádio Aconchego está aqui para trazer informação boa, de relevância, e que seja legal para todo mundo que escuta aí, né? A gente tem essa intenção. Aí se você quiser fazer uma doação aí, que faz parte do nosso financiamento coletivo, é só entrar lá no blog, que é o radioaconchego.milharal.org. Na parte direita do site tem uma parte lá que é doe, você clica lá e tenta doar, ou se quiser doar, né, se caber aí no orçamento de vocês ou de você, você pode doar qualquer quantia aqui pro Curso Circuito Underground, Sessão Barulho. Você pode doar para qualquer outro programa vinculado aí à Rádio Aconchego ou para a própria Rádio Aconchego, que é de suma importância aí para poder, para a sobrevivência aí de todos nós, não é isso? como diz o outro, os outros ou as outras, os outros. É, sem mais delongas, vamos aí pro segundo bloco de músicas, né? E, porra, tocaremos agora Estado Suicida, diretamente de Garanhuns aí, cidade fria, cidade do Fig, né? Que muitas vezes uma programação esquisita que nunca consegue abraçar todas as expressões artísticas, mas enfim, esse não é o assunto daqui. Mas Estado Suicida, tocaremos A Última Batalha da Ilusão. Essa música consta no Farinha Radicore Rapadura, que foi uma coletânea lançada no ano 2000 pela Cactus Records, lá de João Pessoa, do amigo Clayton, né? E eu acho essa a coletânea Farinha Radicore Rapadura, e com certeza tocaremos algum dia aqui, uma das melhores coletâneas assim, que eu já escutei. Me lembro que eu tive o prazer de conhecer essa coletânea através do CD, para depois eu gravar na fita cassete, lá na Ecosom, em Maranguape, né, do amigo Rogério, que não está mais aqui entre nós, né, mas assim, me impressionou muito a qualidade sonora das gravações, pelo ano que foi lançado, né, e pela quantidade de bandas boas que tem nessa coletânea, inclusive Estado Suicida é uma delas, né. Eles tocam aí um metal, thrash metal, assim, algo que era muito feito nos anos 90, principalmente uma coisa mais batistaca, um pouco mais lento, muitas vezes, mas um vocal muito foda, do caralho. Em seguida, vamos para Álcool Hell Drugs, diretamente de Vitória de Santo Antão aí, metal punk, é uma banda recente aí, acredito que não tem nem 5, 6 anos, né, mas assim... Já lançou Split com banda da Rússia, inclusive os dois sons que tocaremos agora faz parte de um Split com Burial Ground, com a banda da Rússia, de Split de Black Metal, né? O Alcohol Hell Drugs faz um som metal punk, inclusive esse Split foi lançado aí pela Resistência Underground Records, do amigo Eric Rossini, e que é um cara também que contribui pra caralho ali com a cena de Caruaru, aqui do Agreste todo. E o nome das músicas do Alcohol Hell Drugs é Self Destruction e Holt 666. Muito foda. Mete bronca, Gosma. We'll be right back. Voltamos aqui com o Curto Circuito Underground, Sessão Barulho, edição número 10. E hoje o assunto é zoadas do interior, Pernambuco. Né? É um início aí de uma saga que faremos só com bandas do interior, né, do Brasil, porque é uma parte relevante da cena, onde as pessoas normalmente não têm esses grandes públicos que normalmente essas grandes cidades têm, mas que de qualquer jeito e a galera consegue fazer na raça e no suor, o que é foda, né? Tocamos hoje 4 bandas já: Psyacid e Cachorro da Doença, ambas de Caruaru, em seguida de Estado Suicida de Garanhuns e Alcohol Hell Drugs de Vitória de Santo Antão, aqui pertinho, quase em região metropolitana, mas é uma andadinha ainda. antes de apresentar o terceiro e último bloco, deixa eu apresentar aqui a equipe do programa, né? Nada é feito sozinho, ninguém faz nada sozinho. Temos aqui a colaboração imensa da Rádio Aconchego, na figura aí de Fernando, de Priscila e de Gus, que tocam um barco aí de verdade, e com a parceria com os estúdios Cara de Rato, né? Somos nós, eu, Júlio Oliveira, na apresentação, roteiro e seleção musical, Diego, o Gosma, na edição do áudio e também na edição do blog, né? E Pitacos, etc, seleção musical também, enfim, faz de tudo um pouco. E o Felipe, que hoje ficou na seleção musical. O rapaz aí tá se recuperando do Covid, né? Já tá na parte final. Assim, na real ele já poderia sair de casa, mas ele é um cara sensato e tá por casa descansando pra ele se recuperar 100% pra voltar ativo aí com a gente. E vamos aí pro último bloco de músicas, né? Eu não poderia falar de bandas do interior de Pernambuco e não citar Menarca, né? Um clássico do hardcore punk aí pernambucano. É impossível a gente citar cena underground, hardcore, punk, grindcore, power violence, e não citar Menarca aqui em Recife, no estado como todo também. Foi uma banda que marcou história, que no início, na metade dos anos 2000, era muito comum elas fazerem 3 shows aqui, 2 shows brincando, e no total faça você mesma, né, vindo aí nas coxas mesmo e com força de vontade. Menarca é um clássico, assim, tenho muito orgulho de ser amigo delas, da Ceci, da Luanda e do Pedro, que toca bateria hoje em dia. Assim, é impossível, como falei, falar de underground e não falar de Menarca. Tocaremos 4 músicas da demo lançada em 2007, né? Músicas chamadas Aborto, em seguida de É Preciso Agir, Escravos e Herdeiros da Violência. Um clássico dos anos 2000, diretamente de Surubim. E para finalizar o terceiro e último bloco aí desse programa doideira de hoje, tocaremos Sebum Access Productions, que é um gore grind, noise grind, lá de Petrolina, do meu amigo Glésio, que também toca aí o selo Old Grinded Days Records. Assim, para quem gosta desse tipo de música, agora é grind, noisecore, grindcore, splatter, é impossível a gente não lembrar de Glésio, que é um cara extremamente ativo, inquieto, né, que tinha um shit fan, né, que acabou, e que hoje em dia tá tocando aí esse projeto aí junto com a galera, né, que esse EP que tocaremos agora foi lançado em 2017, né, se chama Traumatic Occupational Injurious. Né? Saiu em CD, 3 polegadas, aquele CD pequenininho, formato, capricharam muito o formato. Eu tenho esse material aqui em casa e é isso, né? Essa gravação teve o vocal aí e a ajuda aí do Abraão, do Icepsai, já tocamos aqui diretamente de Fortaleza. Foda, gore grind, noise gore, pra finalizar tudo aí. Mete bronca, Gosma. Realmente está, o mundo acabando. missão, é medo da ti. Fica aí parado, não dá pra nem me tiver. Nenhuma. voltamos aqui com o Curso Circuito Underground, Sessão Barulho, edição número 10, Zoadas do Interior. E hoje o estado contemplado é Pernambuco, esse estado aqui oligárquico, aristocrático, cheio de desigualdades, né? E estamos de olho. Tocamos hoje 6 bandas, né? Tocamos Psy-Acid, Cachorro da Doença, Estado Suicida, Alcohol Hell Drugs, Menarca e Sebum Access Production, Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Surubim e Petrolina aí, representados aí pelo interior de Pernambuco. É muito legal ter a participação de vocês aqui, muito legal a gente estar fazendo isso e ver que tem uma volta, ver que uma galera fala, né? A gente faz isso aí na raça mesmo, no coração. Agradeço aí a todo mundo que de uma certa forma contribui aqui pro programa, dá uma dica, né, uma crítica bem construtiva. Lembrando que a gente tá gravando aqui nos estúdios Cara de Rato, home office total aqui na Zona Norte, né? Estamos na Rádio Aconchego, continuaremos na Rádio Aconchego. Visitem o site da Rádio Aconchego, que é o radioaconchego.milharal.org. Contribuam, fortaleçam a mídia independente aqui em Recife, Pernambuco, Brasil, no mundo inteiro, certo? Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, minha amiga. É legal aí ter vocês com a gente aqui nesse espaço da Rádio Aconchego, toda quarta-feira, 22 horas. E é isso. Fiquem com a programação da Rádio Aconchego. Se cuidem. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não quero a salvação que vem da submissão, nem as palavras tortuosas de quem se diz irmão. Prefiro andar na luz à sombra da enganação. Renego o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Libertação.